Então, aparentemente cruzando com meu bilhete incoerente, chegando a mim na tarde de sábado, dia 8 de setembro, chegou aquela carta estranha, curiosamente tranquilizadora, muito bem datilografada em máquina nova. Aquela inusitada carta que era, ao mesmo tempo, um alívio e um convite, e que deve ter marcado a transição tão prodigiosa em todo o pesadelo das solitárias montanhas. Mais uma vez vou citar a partir do que recordo, buscando por motivos especiais preservar ao máximo o sabor do estilo. A carta foi enviada de Bellows Falls, e tanto a assinatura quanto o corpo da carta estavam datilografados, como frequentemente acontece com os datilógrafos iniciantes. O texto, entretanto, era maravilhosamente preciso para o trabalho de um novato. Concluí que Ackley devia ter usado uma máquina em épocas anteriores, talvez durante a faculdade. Seria mais que justo dizer que a carta me aliviou. Mas, por trás de meu alívio, havia um substrato de ansiedade. Se Ackley havia mantido a sanidade em seu terror, estaria agora ele são em sua libertação? E o relacionamento melhorado que ele mencionou? O que seria aquilo? A coisa toda implicava uma inversão tão diametral da atitude anterior de Ackley. Mas eis a essência do texto, cuidadosamente transcrito a partir da memória da qual chego a me orgulhar. Townshend, Vermont. Quinta-feira, 6 de setembro de 1928. Prezado Wilmarth, é com imenso prazer que lhe digo para ficar tranquilo em relação a todas as coisas bobas sobre as quais tenho escrito. Digo bobas, mas com isso me refiro à minha atitude abedrontada e não a minhas descrições de determinados fenômenos. Esses fenômenos são bastante reais e importantes. Meu erro foi ter assumido uma atitude anômala em relação a eles. Acho que mencionei que meus estranhos visitantes estavam começando a se comunicar comigo e a tentar essas comunicações. Na noite passada, essa conversação se tornou real. Em resposta a certos sinais, deixei entrar na casa um mensageiro dos seres de fora, um ser humano como nós. Devo logo dizer. Ele me falou de muitas coisas que nem você, nem eu, nem sequer começamos a imaginar. E mostrou claramente como nós havíamos interpretado de forma totalmente errônea o propósito dos seres externos em relação a manter sua colônia secreta neste planeta. Ao que parece, as malignas lendas sobre o que eles ofereceram aos homens e o que eles desejam da Terra são totalmente fruto de uma concepção ignorante do discurso alegórico, um discurso moldado, sem dúvida, por contextos culturais e hábitos arraigados, muito diferentes de qualquer coisa que possamos imaginar. Minhas próprias conjecturas, devo admitir, erraram o alvo na mesma medida daquelas dos agricultores mais analfabetos e os selvagens índios. O que eu havia considerado mórbido e vergonhoso e ignominioso é, na verdade, assombroso e libertador. E até glorioso. Minha estimativa anterior, tendo sido apenas uma fase da eterna tendência humana a odiar, temer e evitar o que é completamente diferente. Veja bem, lamento o mal que infligi a essas criaturas alienígenas e seres incríveis no decurso de nossa escaramuças noturnas. Lamento não ter de saída consentido em conversar pacífica e racionalmente com eles. Mas eles não me guardam rancor. Suas emoções são organizadas de forma muito diferente das nossas. É uma pena que, como seus agentes, eles tenham tido em Vermont alguns dos mais vis indivíduos. O falecido Walter Brown, sendo um exemplo. Ele me envenenou muito contra eles. Na verdade, que se saiba, eles jamais ofenderam os homens, mas muitas vezes foram cruelmente injustiçados e espionados por nossa espécie. Existe todo o culto secreto de homens maldosos. Um homem com sua erudição mística me entende quando os ligo a Hastor e o sinal amarelo, dedicado a rastreá-los e prejudicá-los em nome de forças monstruosas e outras dimensões. É contra esses agressores, não contra a humanidade em termos gerais, que as drásticas precauções dos seres externos se dirigem. Incidentalmente, fiquei sabendo que muitas de nossas cartas extraviadas foram roubadas não pelos seres externos, mas pelos emissários do culto maligno. Tudo o que os seres externos desejam dos homens é paz e não agressão, sem molestar ninguém, incrementando o relacionamento intelectual. Este último é absolutamente necessário. agora que nossas invenções e recursos estão expandindo nossos conhecimentos e ações, o que torna cada vez mais possível para os seres externos manterem em segredo seus postos avançados neste planeta. Os seres alienígenas desejam conhecer a humanidade de forma mais plena e proporcionar a alguns dos líderes humanos no campo da filosofia e da ciência um melhor conhecimento sobre eles. Com tal intercâmbio de conhecimento, todos os perigos se dissiparão e um modus vivendi satisfatório será estabelecido. A própria ideia de escravizar ou degradar a humanidade é ridícula. Como um início desse relacionamento melhorado, os seres externos naturalmente escolheram a mim, que já os conheço bastante bem, como seu principal intérprete na Terra. Muito me foi dito ontem à noite, fatos da mais estupenda e libertadora natureza, e mais será comunicado oralmente e por escrito. Não serei convocado para fazer nenhuma viagem ao exterior por agora, embora provavelmente eu queira fazer algo assim mais tarde, fazendo uso de recursos especiais e transcendendo tudo aquilo que aqui até agora estivemos acostumados a considerar como experiência humana. Minha casa não será mais assediada. Tudo voltou ao normal. E os cães não terão mais o que fazer. No lugar do pavor, recebi uma grande dádiva de conhecimento e aventura intelectual que raros mortais experimentaram. Os seres externos são provavelmente os mais maravilhosos seres orgânicos existentes dentro ou além do espaço e do tempo, membros de uma raça cósmica da qual todas as outras formas de vida são simplesmente variantes degeneradas. Eles são mais vegetais do que animais, se é que esses termos são aplicáveis ao tipo de matéria que os compõe, e têm uma estrutura até certo ponto fungoide, embora a presença de uma substância semelhante à clorofila e de um sistema nutritivo muito singular os diferencie totalmente dos verdadeiros fungos cormófitos. De fato, esse tipo é composto por uma espécie de matéria totalmente alheia à nossa parte do espaço, seus elétrons tendo uma frequência de vibração inteiramente diferente. É por isso que esses seres não podem ser fotografados com as câmeras e chapas comuns, conhecidas em nosso universo, mesmo que nossos olhos possam vê-los. Com os conhecimentos adequados, entretanto, qualquer químico competente poderia produzir uma emulsão fotográfica que gravasse as imagens deles. Esse gênero é único em sua habilidade de atravessar o vácuo interestelar sem ar ou calor em plena forma corpórea, e algumas de suas variantes não podem fazer isso sem instrumentos mecânicos ou curiosas transposições cirúrgicas. Apenas algumas espécies têm as asas existentes ao ar que são características da variedade de Vermont. Aqueles que habitam certos picos remotos no Velho Mundo foram trazidos de outras maneiras. A semelhança externa que guardam com a vida animal e com o tipo de estrutura que entendemos como material é muito mais uma questão de evolução paralela do que de parentesco próximo. Sua capacidade mental excede a de qualquer outra forma de vida sobrevivente, apesar de os tipos alados de nossa região de colinas não serem de forma alguma os mais desenvolvidos. A telepatia é, em geral, sua forma comum de comunicação, embora tenham órgãos vocais rudimentares que, após uma pequena operação, pois a cirurgia é uma atividade comum e corriqueira entre eles, podem mais ou menos imitar a fala dos organismos que ainda a utilizam. Sua habitação imediata principal é um planeta ainda desconhecido e quase totalmente sem luz na extremidade do Sistema Solar, além de Netuno, sendo o nono em distância a partir do Sol. Trata-se, como inferimos, do objeto mencionado misticamente como o Yugoth, em certas escrituras antigas e proibidas. Logo, esse lugar será o centro de uma estranha focalização de pensamento sobre nosso mundo, num esforço de facilitar um relacionamento mental. Eu não me surpreenderia se os astrônomos ficassem suficientemente sensíveis a essas correntes de pensamento a ponto de descobrirem Yugoth, agora que os seres externos desejam que eles o façam. Mas é claro que Yugoth é apenas um ponto de passagem. O grupo principal desses seres habita abismos estranhamente organizados inteiramente fora do alcance máximo de qualquer imaginação humana. O glóbulo de tempo e espaço que reconhecemos como a totalidade de toda a entidade cósmica é apenas um átomo da genuína infinitude que é a deles. E a fração dessa infinitude que uma mente humana pode conceber deverá ser revelada a mim, assim como foi para não mais de 50 outros homens, desde que existe a raça humana. Provavelmente, no início, você classifique isso tudo de delírio. mas com o tempo você poderá apreciar a titânica oportunidade com a qual deparei. Gostaria de partilhar com você essa experiência tanto quanto possível, e com esse fim preciso contar-lhe milhares de coisas que não são colocáveis no papel. No passado, o adverti que não viesse me visitar. Agora que está tudo seguro, é com grande prazer que retiro aquela advertência e o convido. Você não poderia vir até aqui antes que seu semestre na faculdade comece? Seria um prazer imenso se você pudesse. Traga consigo a gravação fonográfica e todas as cartas que lhe mandei, para usarmos como material de consulta. Podemos precisar delas para montar o conjunto dessa extraordinária história. Você poderia trazer as fotografias também, já que aparentemente perdi os negativos e minhas próprias fotos nesses últimos dias de grande agitação. É uma riqueza de fatos o que tenho a acrescentar a este material tentativo e provisório. E que recurso estupendo tenho para acrescentar os novos elementos. Não hesite. Não há mais ninguém me espionando, e você não encontrará aqui nada inatural ou perturbador. Venha e permita que meu carro vá buscá-lo na estação de Brattleboro. Prepare-se para ficar quanto tempo quiser. Espere muitas noites de discussão sobre coisas que estão além de qualquer conjectura humana. É claro que você não deve contar a ninguém sobre isso, pois esse assunto não deve ser de conhecimento do grande e promíscuo público. O serviço de trem até Brattleboro não é ruim. Você pode conseguir os horários em Boston. Tome o B&M até Greenfield e depois faça a conexão para o breve trecho restante. Sugiro que você tome o trem no conveniente horário das 16h10, no carro comum que vem de Boston. Ele chega a Greenfield às 19h35 e às 21h19 um trem parte de lá chegando a Brattleboro às 22h01. Isso é nos dias de semana. Diga-me a data de sua vinda e meu carro estará à sua disposição na estação. Perdoe esta carta datilografada, mas ultimamente minha caligrafia tem ficado muito trêmula, como você sabe, e eu não me sinto apto a escrever cartas muito longas à mão. Comprei ontem esta nova máquina Corona em Brattleboro. Ela parece funcionar muito bem. Aguardo um comunicado seu. Espero vê-lo em breve com a gravação fonográfica e todas as minhas cartas. E as fotos Kodak. Em seu aguardo, Henry W. Ackley. Exímio senhor Albert N. Wilmarth, Miskatonic University, Arkham, Mass. Seria impossível fazer uma descrição adequada do que senti ao ler, reler e pensar sobre essa estranha e inesperada carta. Eu disse que ao mesmo tempo me senti aliviado e ansioso. Mas isso só expressa de forma grosseira as nuances de sentimentos diversos e em grande medida inconscientes que compunham tanto o alívio quanto a ansiedade. Para começar, a situação era tão completamente oposta a toda a cadeia de horrores que a precedeu. A mudança de atitude, de total terror para uma calma complacência e até uma exaltação, era tão imprevista, fulminante e completa. Eu mal podia acreditar que um único dia pudesse alterar tanto assim a perspectiva psicológica de alguém que havia escrito aquela carta tão atormentada na quarta-feira, independentemente dos eventos apaziguadores que pudessem ter ocorrido. Em determinados momentos, uma sensação de irrealidades conflitantes me fazia questionar se todo esse drama vagamente relatado, de forças fantásticas, não era algum tipo de sonho meio ilusório criado. Em grande medida por minha própria mente. Então eu pensava na gravação fonográfica e ficava ainda mais perplexo. A carta parecia tão diferente de tudo o que se poderia esperar. Analisando minhas impressões, percebi que elas tinham duas fases diferentes. Em primeiro lugar, concedendo-se que Ackley estivera são antes e ainda permanecia são, a mudança indicada na própria situação era por demais rápida e inconcebível. Em segundo lugar, a mudança na atitude, nos modos e na linguagem de Ackley, estava absolutamente além do que é normal ou previsível. Toda a personalidade daquele homem parecia ter sofrido uma insidiosa mutação. Uma mutação tão profunda que era quase impossível reconciliar seus dois estados com a suposição de que ambos igualmente representavam sanidade mental. A escolha de palavras, a ortografia, tudo era sutilmente diferente. e com minha sensibilidade acadêmica para a escrita em prosa, eu conseguia detectar profundas divergências no ritmo de suas reações e respostas mais comuns. Com certeza, um cataclismo emocional ou uma revelação que produzisse uma mudança tão radical deveriam mesmo ser muito extremos. Apesar disso, por outro lado, a carta parecia bastante característica de Ackley. A mesma antiga paixão pelo infinito. A mesma velha curiosidade acadêmica. Eu não pude conceber nem por um momento, ou por mais de um momento, a ideia de fraude ou maligna impostura. O convite, a disposição de me permitir testar, em pessoa, a veracidade da carta, isso não provava que ela era genuína? Eu não me recolhi no sábado à noite, mas fiquei acordado pensando no que havia de sombrio e espantoso por trás da carta que tinha recebido. Minha mente sofrendo com a rápida sucessão de monstruosas concepções que fora forçada a confrontar nos últimos 4 meses, trabalhava nesse novo e surpreendente material em um ciclo de dúvidas e aceitação que repetiu a maioria dos estágios experimentados diante dos prodígios anteriores. Muito antes do amanhecer, um candente interesse e curiosidade haviam começado a substituir a primeira tempestade de perplexidade e desconforto. Louco ou são, metamorfoseado ou simplesmente aliviado, Ackley, ao que tudo indicava, havia realmente vivenciado uma estupenda mudança de perspectiva em sua arriscada pesquisa. Uma mudança que, ao mesmo tempo, diminuía o perigo, fosse ele real ou imaginado, e abria novos e estonteantes horizontes de conhecimento cósmico e super-humano. Meu próprio interesse pelo desconhecido se incendiou, acompanhando o dele, e me senti contagiado pela mórbida quebra de barreira. Livrar-se das enlouquecedoras e cansativas limitações do tempo, espaço e lei natural, ligar-se ao vasto exterior, chegar perto dos obscuros e abismais segredos do infinito e do supremo. Com certeza, por essas oportunidades, valia arriscar a vida, a alma e a sanidade. E Ackley dissera que não havia mais perigo algum. Ele me convidara a visitá-lo, em vez de me advertir para manter distância como antes. A curiosidade me mordia quando eu pensava no que ele poderia ter para me revelar agora. Havia uma fascinação quase paralisante na ideia de sentar-me naquela solitária e recém-assediada casa com um homem que havia conversado com verdadeiros emissários do espaço sideral. Sentar-me ali com a terrível gravação e a pilha de cartas em que Ackley havia resumido suas conclusões anteriores. Assim, no final da manhã de domingo, telegrafei a Ackley, dizendo que encontraria em Brattleboro na quarta-feira seguinte, no dia 12 de setembro, se essa data lhe fosse conveniente. Em apenas um aspecto eu não acolhi suas sugestões, e foi em relação à escolha do trem. Francamente, eu não gostava da ideia de chegar àquela assombrada região de Vermont tarde da noite. Então, em vez de tomar o trem que ele sugeriu, liguei para a estação e fiz outro arranjo. Levantando mais cedo e embarcando no trem das 8h07, carro comum, para Boston, eu tomaria o trem das 9h25 para Greenfield, chegando lá às 12h22. Esse trem fazia uma conexão perfeita com o outro que chegava em Brattleboro às 13h08. Um horário muito mais confortável do que 22h01 para encontrar Ackley e viajar com ele por aquelas montanhas tão cerradas e que guardavam tantos segredos. Mencionei essa escolha no telegrama e fiquei feliz em saber, quando recebi a resposta que chegou ao cair da tarde, que meu anfitrião concordava com a ideia. O telegrama dele dizia o seguinte: proposta satisfatória. Vou encontrar o trem das 13h08 na quarta-feira. Não esqueça a gravação, cartas e fotos. Não revele seu destino. Aguarde grandes surpresas. Ackley. Receber essa mensagem, resposta direta, que eu havia mandado para Ackley e que fora necessariamente entregue em sua casa, trazido da estação de Townsend, ou por um mensageiro oficial ou pelo serviço telefônico restaurado, dissipou qualquer dúvida subconsciente que pudesse restar sobre a autoria da perturbadora carta. Meu alívio foi nítido. Na verdade, foi maior do que pude perceber naquele momento, já que todas aquelas dúvidas estavam completamente sepultadas. Mas dormi profundamente a noite toda e me ocupei diligentemente dos preparativos nos 2 dias subsequentes. Parti na quarta-feira, como combinado, levando comigo uma mala cheia de itens básicos e dados científicos, inclusive a medonha gravação fonográfica, as fotografias Kodak e toda a correspondência de Ackley. Como ele havia solicitado, não comentei com ninguém sobre meu destino, pois eu percebia que o assunto exigia a máxima reserva, mesmo levando-se em conta seus efeitos extremamente favoráveis. O pensamento de um efetivo contato mental com entidades extraterrestres era já bastante espantoso para minha mente treinada e, de certa forma, preparada. E, sendo assim, que se poderia dizer do efeito desse mesmo pensamento sobre as vastas massas de leigos desinformados? Não sei se a emoção dominante em mim era o terror ou a expectativa aventureira no momento em que mudei de trem em Boston e iniciei a viagem deixando regiões conhecidas e entrando em outras que me eram menos familiares. Walton, Concord, Ayer, Fitchburg, Gardner, Atoll. Meu trem chegou a Greenfield com 7 minutos de atraso, mas a conexão rumo ao norte estava esperando. Fazendo uma apressada transferência, senti uma curiosa falta de fôlego à medida que os vagões avançavam, com seu ruído surdo e prolongado, através do início da tarde por territórios sobre os quais eu sempre lera, mas que nunca havia visitado. Eu sabia que estava adentrando uma nova Inglaterra muito mais antiga e primitiva que as mecanizadas e urbanizadas áreas do sul e do litoral, onde eu havia passado toda a minha vida. Era uma nova Inglaterra ancestral intacta, sem os forasteiros e a fumaça das fábricas, sem as grandes placas e as estradas de concreto características das regiões já tocadas pela modernidade. Eu esperava encontrar singulares sobreviventes daquela contínua vida nativa, cujas profundas raízes a transformavam em um autêntico prolongamento da paisagem, e a contínua vida nativa que mantém vivas estranhas memórias antigas e fertiliza o solo, preparando-o para crenças obscuras, fantasiosas e raramente mencionadas. De quando em quando, eu avistava o azul rio Connecticut brilhando ao sol, e depois de passar por Northfield, nós o atravessamos. À frente, assomavam verdes e crípticas montanhas, e quando o condutor se aproximou, fiquei sabendo que havíamos finalmente chegado a Vermont. Ele me instruiu a atrasar o relógio em uma hora, já que a região das montanhas do norte não acolhia esquemas de horário modernos. Movendo os ponteiros para trás, tive a impressão de estar também movendo o calendário para o século anterior. O trem se mantinha próximo ao rio, e do outro lado, em New Hampshire, eu podia ver se aproximando a encosta da escarpada Wantasticat, montanha sobre a qual se acumulavam singulares lendas antigas. Então, à minha esquerda, surgiram ruas, e uma ilha verde em meio ao rio despontou à minha direita. Os passageiros se levantaram e se organizaram em uma fila na direção da porta, e eu o segui. O trem parou e eu desci sob a longa marquise da estação de Brattleboro. Examinando a fila de carros à espera, hesitei por um momento, tentando descobrir qual deles seria o Ford de Ackley, mas minha identidade foi descoberta antes que eu pudesse tomar a iniciativa. Entretanto, ficou claro que não era Ackley, em pessoa, quem avançou com a mão estendida para me cumprimentar e perguntando numa voz melosa se eu era mesmo o Sr. Albert N. Wilmarth, de Arkham. Esse homem não tinha semelhança alguma com o Ackley da fotografia, barbudo e grisalho. Era mais jovem e urbano. Estava vestido de forma elegante e tinha no rosto apenas um pequeno bigode escuro. Sua voz cultivada tinha um traço estranho e quase perturbador, de vaga familiaridade, embora não pudesse de forma alguma localizá-la em minha memória. Enquanto observava, ele me explicou que era amigo de meu futuro anfitrião e que viera até Townsend, no lugar dele. Ackley, declarou ele, sofrera um ataque repentino de uma espécie de asma, e não se sentia apto a fazer uma viagem ao ar livre. Mas não era nada sério e não haveria mudança de planos em relação à minha visita. Eu não consegui saber em que medida esse senhor Noyes, como ele disse que se chamava, sabia das pesquisas e descobertas de Ackley, embora parecesse, pela sua maneira casual, que ele era relativamente leigo sobre o caso. Lembrando-me da vida de ermitão que Ackley levava, eu fiquei ligeiramente surpreso diante da pronta disponibilidade de um amigo assim. No entanto, não deixei minha perplexidade impedir-me de entrar no carro que ele indicou. Não era o pequeno carro antigo que eu havia esperado com base nas inscrições de Ackley, mas um modelo recente, grande e impecável. Aparentemente do próprio Noyes, com placas de Massachusetts, exibindo o divertido bacalhauzinho característico daquele ano. Meu guia, concluí eu, devia estar de passagem na região de Townsend durante o verão. Nós entrou no carro ao meu lado e deu a partida imediatamente. Fiquei feliz porque ele não puxou muita conversa, pois alguma peculiar tensão no ambiente me deixou sem vontade de conversar. A cidade parecia muito bonita ao sol da tarde à medida que subimos uma ladeira e viramos à direita para chegar à rua central. O lugar era envolvido por uma modorra, como as mais antigas cidades da Nova Inglaterra que recordamos da infância, e algo na disposição dos tetos, campanários, chaminés e muros de tijolos formava um conjunto que despertava em mim profundas emoções ancestrais. Eu podia dizer que estava no pórtico de uma região meio encantada pelo acúmulo de muitas eras, uma região onde seres antigos e estranhos tinham a oportunidade de crescer e permanecer porque nunca foram perturbados. Quando saímos de Blattleboro, minha sensação de ansiedade e maus pressentimentos se intensificou, pois uma vaga qualidade daquela região interiorana e cheia de montanhas com suas altaneiras, ameaçadoras e opressoras encostas cobertas de verde granito, sugeria obscuros segredos e imemoriais sobreviventes que poderiam ou não ser hostis com a humanidade. Por um tempo, nosso caminho acompanhou um rio raso e largo que descia de montanhas desconhecidas ao norte, e eu tremi quando meu companheiro me disse que aquele era o West River. Foi naquele rio, e me lembrava pelos relatos dos jornais, que um dos mórbidos seres que pareciam caranguejos fora avistado flutuando após a enchente. Pouco a pouco, o ambiente à nossa volta foi ficando mais selvagem e deserto. Arcaicas pontes cobertas permaneciam nas montanhas, projetando-se temíveis, como testemunhas de eras passadas, e a semi-abandonada linha de trem que acompanhava o rio parecia exalar um ar de desolação nebulosamente visível. Viam-se espantosos trechos de vales muito nítidos, onde grandes encostas se erguiam, o granito bruto da Nova Inglaterra se exibindo cinzento e austero, em meio ao verde que escalava as cimeiras. Havia gargantas onde saltitavam corredeiras indômitas, levando para o rio os inimagináveis segredos de milhares de picos sem trilhas ou caminhos. De vez em quando, algumas estreitas e semi-ocultas estradas se ramificavam a partir da principal, abrindo seu caminho através de florestas densas e luxuriantes, entre cujas árvores primais exércitos de espinhos elementares poderiam muito bem estar à espreita. Vendo esse cenário, pensei em como Ackley havia sido molestado por agentes invisíveis em suas viagens por aquela mesma estrada e não duvidei de que essas coisas pudessem acontecer. A estranha e vistosa aldeia de Newfane, a qual chegamos em menos de uma hora, foi nosso último elo com aquele mundo que o homem pode definitivamente chamar de seu, em virtude de conquistas ou de uma plena ocupação. Depois disso, perdemos todo e qualquer contato com coisas imediatas, com a marca do tempo, adentrando um mundo fantástico de irrealidade sufocada, no qual a estrada, tão estreita que mais parecia uma fita, subia e descia e fazia curvas com um capricho quase deliberado e senciente em meio aos desabitados picos e semidesertos vales. À exceção do som do motor e do distante movimento das poucas e solitárias propriedades pelas quais passávamos a infrequentes intervalos, a única coisa que chegava aos meus ouvidos era o gorgolejar insidioso daquelas estranhas águas que vinham de inúmeras fontes ocultas nos bosques sombrios. A proximidade, a intimidade com as agora diminuídas e arredondadas colinas era literalmente de tirar o fôlego. Sua natureza escarpada e abrupta era mais intensa ainda do que eu tinha imaginado ou ouvir falar delas, e não sugeria nada semelhante ao mundo prosaico e objetivo que conhecemos. Os densos e intocados bosques que cobriam aquelas encostas inacessíveis pareciam dar abrigo a incríveis seres alienígenas, e eu sentia que o próprio contorno das colinas tinha algum estranho e muito antigo significado, como se fossem enormes hieróglifos deixados por alguma raça titânica, cujas glórias sobrevivem apenas em sonhos raros e profundos. Todas as lendas do passado e todas as assombrosas imputações das cartas e materiais de Henry Ackley foram intensificadas em minha memória, aumentando a atmosfera de tensão e crescente ameaça. O propósito de minha visita e as temíveis anormalidades que ela postulava me vieram de repente à cabeça, trazendo uma fria sensação que quase superou meu ardente desejo de me aprofundar em coisas singulares. Meu guia deve ter percebido minha atitude perturbada, pois à medida que a estrada ia ficando mais deserta e irregular, e nosso avanço mais lento e cheio de solavancos, seus agradáveis comentários ocasionais foram se transformando em um fluxo mais contínuo de discurso. Ele falou da beleza e da estranheza da região e revelou ter alguma familiaridade com os estudos sobre folclore de meu futuro anfitrião. Em suas perguntas educadas, ficava óbvio que ele sabia que eu viera com algum propósito científico e estava trazendo dados de considerável importância, mas ele não dava sinais de conhecer a profundidade e o terrível caráter do conhecimento que Ackley finalmente alcançara. O jeito dele era tão alegre, normal e urbano, que suas observações deveriam ter me acalmado, mas não foi bem assim. Eu só me sentia mais perturbado à medida que avançávamos, em meio a solavancos e desvios, dentro do território desabitado cheio de montanhas e florestas. Às vezes parecia que ele estava me sondando para ver o que eu sabia sobre os monstruosos segredos do lugar. E a cada nova coisa que ele falava ficava mais intensa aquela vaga, perturbadora e intrigante familiaridade em sua voz. Não era uma familiaridade comum ou saudável, apesar da natureza plenamente salutar e cultivada de sua voz. De alguma forma, eu a ligava a esquecidos pesadelos e sentia que eu poderia enlouquecer se a reconhecesse. Se tivesse havido alguma boa desculpa, acho que desistiria ali mesmo de minha visita. Naquela situação eu não podia fazer isso, e me ocorreu que uma conversa sóbria e científica com o próprio Ackley após minha chegada me ajudaria muito a me recompor. Além disso, havia um elemento estranhamente calmante de beleza cósmica na paisagem hipnótica pela qual nós subíamos e descíamos, numa viagem fantástica. O tempo se perdera nos labirintos atrás de nós, e à nossa volta se estendiam apenas as ondas fluorescentes, de feérica e fantástica beleza recapturada de séculos desaparecidos. Os bosques grisalhos, as perfeitas pastagens emoldurados por alegres flores outonais. E, a grandes intervalos, os pequenos ranchos castanhos que se acomodavam em meio a enormes árvores sobre precipícios verticais, com fragrantes roseiras bravas e relva cobrindo as colinas. Até a luz do sol assumia um encanto sublime, como se alguma atmosfera ou exalação especial cobrisse a região toda. Eu nunca vira nada parecido antes, a não ser nas paisagens mágicas que algumas vezes formam os fundos dos quadros dos primitivos italianos. Sodoma e Leonardo conceberam essas vastidões, mas apenas à distância e através das arcadas renascentistas. Agora estávamos nos entranhando no meio do quadro, e eu parecia encontrar em sua necromancia algo que eu soubera de forma inata ou herdara, algo que eu sempre estivera vagamente buscando. De repente, depois de fazer uma curva aberta no topo de uma ladeira íngreme, o carro parou. À minha esquerda, depois de um gramado bem cuidado, que vinha até a estrada e ostentava uma margem de pedras caiadas, erguia-se uma casa branca de 2 andares e meio, de proporções e elegância incomuns para a região, com um conjunto de várias dependências ligadas por arcadas, e que correspondiam aos estábulos, ranchos e ao moinho de vento, mais abaixo e à direita. Reconheci imediatamente o lugar, lembrando-me da fotografia que recebera, e não fiquei surpreso ao ver o nome de Henry Ackley na caixa postal de ferro galvanizado junto à estrada. Ao fundo da casa, o terreno se estendia plano, com um solo pantanoso e poucas árvores. Além desse trecho, assomava uma encosta escarpada e coberta de mata, que terminava em um pico denteado e coberto de folhas. Este último, eu sabia, era o pico do Monte Escuro, na direção do qual já devíamos ter subido metade do caminho. Descendo do carro e pegando minha mala, Noyes me pediu que esperasse enquanto ele entrava para avisar Ackley de minha chegada. Ele próprio tinha coisas importantes a fazer em outro lugar, e não poderia ficar mais que um momento. Enquanto ele subia decidido o caminho até a casa, eu desci do carro, desejando esticar as pernas antes de enfrentar uma conversa sedentária. Minha sensação de nervosismo e tensão havia atingido um nível máximo de novo, agora que eu estava na real cena do mórbido cerco, descrito de forma tão sombria nas cartas de Ackley, e eu honestamente temia as discussões vindouras que me ligariam a mundos tão estranhos e proibidos. Um contato próximo com o que é totalmente bizarro é muitas vezes mais aterrorizante que inspirador, e não me animava nada a pensar que exatamente aquele trecho de estrada poeirenta fora o local onde as monstruosas pegadas e a fétida linfa verde haviam sido encontradas, após noites sombrias cheias de medo e morte. Distraído, acabei notando que nenhum dos cães de Ackley parecia estar por ali. Teria ele vendido todos os animais, tão logo os seres externos fizeram as pazes com ele? Por mais que eu tentasse, eu não podia ter a mesma confiança na profundidade e sinceridade daquela paz que foi demonstrada na última carta de Ackley, tão bizarramente diferente. Afinal de contas, ele era um homem muito simples e com pouca experiência de mundo. Será que não havia talvez alguma corrente profunda e sinistra sob a superfície da nova aliança? Levados por meus pensamentos, meus olhos voltaram para a estrada poeirenta que exibira testemunhos tão medonhos. Os últimos dias tinham sido secos, e rastros de todos os tipos se amontoavam na estrada irregular e cheia de sulcos, apesar da natureza desabitada do local. Com uma vaga curiosidade, comecei a distinguir o contorno de algumas das heterogêneas marcas, tentando ao mesmo tempo reprimir os surtos de fantasia macabra sugerida pelo lugar e suas memórias. Havia algo ameaçador e desconfortável na quietude funérea, no som abafado e sutil de distantes riachos, nos verdes picos amontoados e nos precipícios cobertos com uma mata negra que sufocava um estreito horizonte. E então, uma imagem surgiu em minha consciência como numa explosão, que fez aquelas vagas ameaças de surtos de fantasia parecerem realmente suaves e insignificantes. Eu disse que estava examinando as várias marcas na estrada, com uma curiosidade descompromissada. Mas de repente, aquela curiosidade foi ofuscada de forma abrupta por uma onda paralisante de ativo terror. Pois, embora as marcas na terra fossem em geral confusas e se sobrepusessem, tendo assim pouca probabilidade de chamar especial atenção, meus olhos irrequietos tinham captado certos detalhes perto do ponto onde o caminho para a casa se unia à estrada, tendo reconhecido, acima de qualquer dúvida ou esperança, o temível significado desses detalhes. Não era à toa, ai de mim, que eu tinha examinado durante horas aquelas fotos das pegadas dos seres externos que Ackley enviara. Eu conhecia, até bem demais, as marcas daquelas odiosas garras e aqueles sinais ambíguos de direção que estampavam horrores como nenhuma criatura deste planeta poderia fazer. Não havia nenhuma possibilidade de algum engano misericordioso. Ali, de fato, em forma objetiva diante dos meus olhos, e feitas não muitas horas antes, estavam pelo menos três marcas que sobressaíam blasfemas em meio à surpreendente abundância de pegadas confusas que levavam à propriedade de Ackley, e dela saíam. Eram as demoníacas pegadas dos fungos vivos de Yulgoth. Tive de me controlar em tempo para sufocar um grito. Afinal de contas, que mais poderia eu ter esperado? Supondo que eu realmente acreditara nas cartas de Ackley. Ele havia falado em selar a paz com os seres. Sendo assim, por que seria estranho que alguns deles o tivessem visitado em sua residência? Mas o terror foi bem mais forte que a confiança. Seria de esperar que um homem permanecesse impassível ao deparar, pela primeira vez, com marcas de garras de seres das longínquas profundezas do espaço. Foi nesse momento que Noy surgiu na porta e veio a passos rápidos a meu encontro. Eu devia refletir, manter o autocontrole, pois provavelmente esse camarada cordial não sabia nada das sondagens mais profundas e mais estupendas de Ackley no campo do proibido. Ackley, Noy se apressou em me informar, estava contente e pronto para me ver, embora seu repentino ataque de asma o impedisse de ser um anfitrião adequado por um ou dois dias. Quando acometido desses ataques, ele ficava muito abatido, tendo febres debilitantes e uma fraqueza geral. Ele não se sentia bem durante todo o tempo de sua vigência. Tinha de falar em sussurros e se mostrava desajeitado e fraco para se locomover. Seus pés e tornozelos também inchavam, e assim ele tinha que os manter enfaixados, como os de um velho carnívoro atacado pela gota. Hoje ele estava se sentindo muito mal, de modo que eu deveria cuidar de minhas necessidades por mim mesmo. Mas ele não estava, por isso, menos ansioso para iniciarmos nossas conversas. Eu o encontraria no escritório à esquerda. do salão principal, o cômodo onde as janelas estavam fechadas. Ele tinha de se manter longe da luz do sol quando estava doente, pois seus olhos eram muito sensíveis. Quando Noy se despediu e foi embora em seu carro rumo ao norte, comecei a caminhar lentamente na direção da casa. A porta foi deixada aberta para mim, mas antes de me aproximar e entrar, lancei um olhar perscrutador em volta do lugar como um todo, tentando identificar o que ali me parecia tão intangivelmente esquisito. Os estábulos e ranchos me pareciam bem conservados e prosaicos, e observei o velho Ford de Ackley em seu abrigo espaçoso e aberto. Então, o segredo da estranheza me atingiu. Havia um silêncio total. Em geral, um sítio é pelo menos moderadamente ruidoso, em virtude dos vários tipos de animais, mas aqui não havia sinal algum de vida. Onde estavam as galinhas e os cachorros? As vacas, que Ackley dissera possuir várias, poderiam talvez estar fora pastando, e os cães podiam ter sido vendidos, mas a ausência de qualquer tipo de cacarejo ou grunhido era realmente singular. Não me detive no caminho por muito tempo. Entrei resoluto pela porta aberta e a fechei atrás de mim. Isso me custara um considerável esforço psicológico, e agora que eu estava fechado no interior da casa, tive um desejo momentâneo de fugir precipitadamente. Não que o lugar tivesse algo de sinistro em sua sugestão visual. Ao contrário, considerei gracioso o agradável corredor em estilo colonial, de muito bom gosto, e admirei a evidente boa estirpe do homem que o havia construído. O que me fazia querer fugir era algo muito atenuado e indefinível. Talvez fosse um certo odor estranho que julguei ter sentido, embora eu soubesse muito bem como eram comuns odores bolorentos, mesmo nas melhores propriedades rurais antigas. Recusando-me a permitir que essas obscuras apreensões me dominassem, lembrei-me das instruções de Noyes e abri a porta branca de 6 almofadas com trincos de bronze. O cômodo estava no escuro, como Noyes havia me dito. Quando entrei, percebi que aquele cheiro esquisito era mais forte ali. Parecia também haver algum ritmo ou vibração sutil e meio irreal no ar. Por um momento, as janelas fechadas permitiram que eu enxergasse muito pouco, mas então um som sussurrado ou chiado num tom de desculpas chamou minha atenção para uma grande poltrona no canto mais distante e escuro do cômodo. Dentro dessas profundezas escuras, eu vi a mancha branca do rosto e das mãos de um homem, e no momento seguinte foi até aquele ponto cumprimentar a figura que tentara falar algo. Embora a luz estivesse muito fraca, percebi que era mesmo meu anfitrião. Eu examinara a fotografia muito detalhadamente, e não podia haver dúvidas sobre aquele rosto firme e marcado pelo tempo, com a grisalha barba bem aparada. Mas no momento em que o encarei de novo, meu reconhecimento se mesclou à tristeza e à ansiedade, pois certamente seu rosto era o de um homem muito doente. Senti que devia haver algo além da asma, por trás daquela expressão tensa, rígida e imóvel. Por trás daquele olhar vidrado e estático. Percebi também o efeito fortíssimo que suas terríveis experiências deviam ter tido sobre ele. Tudo aquilo com certeza poderia arruinar qualquer ser humano, mesmo um homem mais novo que esse intrépido pesquisador do campo proibido. O estranho e repentino alívio, temia eu, haviam chegado tarde demais para salvá-lo de algo como um colapso geral. Causava certa pena o modo como suas magras mãos, flácidas e sem vida, repousavam sobre seu colo. Ele vestia um roupão largo e tinha a cabeça e o pescoço envolvidos em um gorro ou uma echarpe de um tom amarelo bem vivo. Então, percebi que ele estava tentando falar naquele mesmo sussurro chiado com o qual me saudara. Era um sussurro difícil de entender, no início, já que o bigode cinzento escondia todos os movimentos dos lábios. E algo em seu timbre me perturbava muito. Mas concentrando minha atenção, logo passei a entender, surpreendentemente, bem, o que ele dizia. O sotaque não era de forma alguma rústico, e a língua era até mais refinada do que a correspondência me fizera esperar. Suponho que seja o Sr. Wilmarth. Peço desculpas por não me levantar. Estou muito doente, como o Sr. Noyes deve ter lhe dito, mas não pude resistir ao desejo de recebê-lo mesmo assim. O Senhor sabe sobre o que eu lhe escrevi em minha última carta. Há muito que preciso lhe contar. Amanhã, quando estarei me sentindo melhor. Não consigo expressar minha satisfação em tê-lo aqui em pessoa, após tantas cartas que trocamos. O senhor está com elas aí, naturalmente? E as fotos e as gravações? Nós colocou sua mala no saguão. Acho que o senhor a viu. Quanto a esta noite, temo que o senhor deverá cuidar de suas necessidades por si mesmo. Seu quarto é no andar de cima, exatamente em cima deste. E o senhor verá a porta do banheiro aberta no topo da escada. Há uma refeição servida para o senhor na sala de jantar, passando por esta porta à sua direita, que o senhor poderá consumir quando quiser. Serei um anfitrião melhor amanhã, mas neste momento a fraqueza me deixa praticamente inválido. Sinta-se em casa. O senhor poderá trazer as cartas, fotos e gravações e colocá-las sobre esta mesa antes de subir para o quarto com sua mala. E é aqui que deveremos discutir todo esse material. O senhor pode ver meu fonógrafo naquele canto. Não, obrigado. Não preciso de nada. Conheço estes ataques há muito tempo. Mas venha me fazer uma visitinha à noite, e então se recolha quando quiser. Vou ficar aqui. Talvez durma aqui a noite toda, como muitas vezes faço. De manhã estarei bem melhor e apto para conversar as coisas que temos para discutir. O senhor percebe, é claro, a absolutamente estupenda natureza do assunto que temos diante de nós. Para nós, como para poucos homens nessa terra, vão se abrir abismos de tempo, espaço e conhecimento além de qualquer coisa dentro da concepção da ciência e das filosofias humanas. O senhor sabe que Einstein está errado e que alguns objetos e forças podem se mover com velocidade maior que a da luz? Com um auxílio adequado, tenho a expectativa de poder ir para a frente e para trás no tempo e verdadeiramente ver e sentir a Terra de remotas épocas do passado e do futuro. O senhor não pode imaginar a que patamar esses seres alçaram a ciência. Não há nada que não possam fazer com a mente e o corpo de organismos vivos. Espero visitar outros planetas e até mesmo outros astros e galáxias. A primeira viagem será para Yugov, o mundo mais próximo que é completamente povoado pelos seres. É um estranho e escuro globo localizado bem na borda de nosso sistema solar, ainda desconhecido dos astrônomos terrestres. Mas devo ter-lhe escrito sobre isso. No momento certo, o senhor sabe, os seres de lá vão direcionar correntes de pensamento para nós e fazer com que o planeta seja descoberto, ou talvez vão permitir que um de seus aliados humanos dê uma pista aos homens da ciência. Há poderosas cidades em Yugov, grandes camadas de torres enfileiradas e construídas de pedra negra, como o espécime que tentei lhe enviar. Aquela veio de Yugov. O sol lá não brilha mais que uma estrela, mas os seres não precisam de luz. Eles têm outros sentidos mais sutis e não colocam janelas em suas grandes casas e templos. A luz até os fere, os atrapalha e os confunde, pois ela não existe no negro cosmo fora do tempo e do espaço de onde eles vieram originalmente. Uma visita a Yugov deixaria louco qualquer homem fraco. Mas eu vou até lá. Os rios negros de piche que correm embaixo daquelas misteriosas pontes ciclópicas, coisas construídas por alguma raça ancestral extinta e esquecida antes de os seres irem para Yugov, partindo do supremo vazio, tudo isso deve ser o suficiente para transformar qualquer homem em um Dante ou um Poe, se ele conseguir manter a sanidade para relatar o que viu. Mas lembre-se, aquele mundo escuro de jardins fungoides e cidades sem janelas não é na verdade terrível. É apenas para nós que ele pareceria assim. É provável que este nosso mundo tenha parecido igualmente terrível para os seres quando eles o exploraram pela primeira vez na Era Primal. O senhor sabe que eles estavam aqui muito antes de a fabulosa época de Cthulhu terminar, e recordam tudo sobre a imersa Rillet, quando ela ainda estava acima das águas. Eles estiveram também no interior da Terra. Há aberturas que os seres humanos não conhecem, algumas nessas próprias colinas de Vermont, e grandes mundos de vida desconhecida lá embaixo. Kinayan, de luz azul, Yoth, de luz vermelha, e Enkai, que é negro e não tem luz alguma. É de Enkai, que veio o temível Tzatugua. O senhor sabe, o deus amorfo com aparência de sapo mencionado nos manuscritos pinacóticos e no Necronomicon, e no ciclo mítico de Comorion, preservado pelo sumo sacerdote de Atlântida, Clarkashton. Mas conversaremos depois sobre isso. Agora já devem ser 4 ou 5 horas. É melhor que traga as coisas que estão em sua mala. Coma algo e depois volte para uma conversa tranquila. Vagarosamente me virei e comecei a fazer o que o meu anfitrião determinara, pegando minha mala, tirando dela e depositando os artigos desejados, e finalmente subindo até o quarto que me fora designado. Com a vívida lembrança daquela marca de garra na lateral da estrada, os parágrafos sussurrados por Ackley tinham me afetado de um modo esquisito, e os sinais de familiaridade com esse mundo desconhecido de vida fúngica, o proibido Yugoth, me davam mais calafrios do que eu gostaria de admitir. Sentia-me muito pesaroso pela doença de Ackley, mas tinha de confessar que seu sussurro rouco tinha uma natureza odiosa que ao mesmo tempo me despertava um sentimento de pena. Seria melhor se ele não exultasse tanto quando falava de Yugoth e seus negros segredos. Meu quarto era muito agradável e bem mobiliado, sem aquele odor embolorado nem a perturbadora sensação de vibração. Depois de deixar lá minha mala, desci mais uma vez para saudar Ackley e comer a refeição que ele providenciara para mim. A sala de jantar era logo após o escritório, e eu vi que um outro cômodo que fazia às vezes de cozinha se estendia mais além na mesma direção. Sobre a mesa de jantar me aguardava uma variedade grande de sanduíches, bolos e queijos. Uma garrafa térmica ao lado de uma xícara com pires provavam que o café quente não tinha sido esquecido. Depois de uma saborosa refeição, me servi de uma bela xícara de café, mas constatei que o padrão culinário havia pecado neste único detalhe. Minha primeira colherada revelou um sabor ligeiramente azedo e desagradável, de modo que não bebi mais. Durante toda a refeição, pensei em Ackley sentado quieto na grande poltrona da sala, escurecida logo ao lado. Cheguei a ir até lá e convidá-lo a partilhar o repasto comigo. Mas ele sussurrou que não conseguiria comer nada naquele momento. Mais tarde, um pouco antes de dormir, ele tomaria um pouco de leite maltado, tudo o que iria ingerir naquele dia. Depois da refeição, eu insisti em tirar a mesa e lavar a louça na pia da cozinha, incidentalmente despejando o café que eu não conseguira apreciar. Então, retornando ao escritório escurecido, puxei uma cadeira para perto do canto onde estava meu anfitrião e me preparei para qualquer conversa que ele se sentisse inclinado a entabular. As cartas, as fotos e a gravação ainda estavam sobre a grande mesa central, mas naquele momento nós não tínhamos que falar sobre elas. Logo eu esqueci até o bizarro odor e as curiosas sugestões de vibração. Eu disse que havia coisas em algumas das cartas de Ackley, especialmente a segunda e mais longa, que eu não ousaria citar ou mesmo expressar verbalmente no papel. Essa hesitação se aplica ainda com mais força às coisas que eu ouvi sussurrar naquela noite na sala escurecida, em meio às solitárias montanhas. A extensão dos horrores cósmicos revelados por aquela voz rouquenha, eu não ouço nem mencionar. Ele conhecera coisas medonhas antes, mas o que tinha aprendido desde que fizera o pacto com os seres externos era quase demais para a sanidade suportar. Até agora, eu absolutamente me recusava a acreditar no que ele sugeria sobre a constituição da infinidade suprema, a justa posição das dimensões e a terrível posição do cosmo, de espaço e tempo que conhecemos na infindável cadeia de átomos cósmicos que estão ligados e que constituem um supremo supercosmo de curvas, ângulos e organização eletrônica material e semimaterial. Nunca um homem são esteve tão perigosamente perto dos arcanos da entidade básica. Nunca uma mente orgânica chegou tão perto da completa aniquilação no caos que transcende forma e força e simetria. Eu aprendi de onde Cthulhu veio originalmente e por que metade das grandes estrelas temporárias da história passou a brilhar. Eu imaginei, a partir de pistas que forçavam até mesmo o meu informante a fazer pausas timidamente, o segredo por trás das nuvens magalhânicas, das nebulosas globulares e a negra verdade velada pelo imemorial alegoria de Tal. Foi a mim plenamente revelada a natureza dos Doelgs, e ele me falou da essência, embora não da fonte, dos cães de Tíndalos. A lenda de Ig, pai das serpentes, deixou de ser simbólica. Eu tive um sobressalto cheio de repulsa quando ele me contou sobre o monstruoso caos nuclear, além do espaço angulado que o Necronomicon havia generosamente velado sob nome de Azathoth. Foi chocante ter os mais malignos pesadelos de ocultos mitos esclarecidos em termos concretos, cujo caráter odioso, evidente e mórbido excedia as alusões mais ousadas dos místicos antigos e medievais. Fui levado inelutavelmente a acreditar que os primeiros a sussurrarem aquelas amaldiçoadas lendas tinham conversado com seres externos de Akli e talvez tivessem visitado regiões cósmicas externas, como Akli agora se propunha a fazer. Fiquei sabendo da Pedra Negra e do que ela implicava e me senti aliviado por ela não ter chegado até mim. Minhas suspeitas sobre aqueles hieróglifos tinham sido totalmente infundadas. E, no entanto, Akli parecia agora reconciliado com todo o sistema torpe que havia descoberto, reconciliado e ansioso por se aprofundar mais ainda no monstruoso abismo. Eu me perguntava com que seres ele havia se comunicado desde sua última carta endereçada a mim, e se muitos deles eram tão humanos como aquele primeiro emissário que ele havia mencionado. A tensão dentro de mim tornou-se insuportável, e eu formulei toda sorte de teorias alucinadas sobre aquele bizarro e persistente odor e aquelas insidiosas sugestões de vibração no escritório envolto em sombras. A noite já estava caindo, e lembrando-me do que Akli escrevera sobre aquelas noites anteriores, estremeci quando pensei que não haveria luar. Também não gostava nada da forma como a propriedade estava aninhada sob aquela colossal encosta coberta de mata que levava até o pico intocado do Monte Escuro. Com a permissão de Akli, acendi uma pequena lamparina a querosene, regulei-a para que a chama ficasse baixa e a coloquei em uma distante prateleira ao lado do fantasmagórico busto de Milton. Mas depois me arrependi de ter feito isso, pois aquela iluminação fez o rosto tenso e imóvel de meu anfitrião, bem como suas mãos inertes, assumir uma aparência anormal e cadavérica. Ele parecia quase incapaz de se mexer, embora eu o visse mover ligeiramente a cabeça uma vez ou outra em sinal de afirmação. Depois do que ele havia contado, eu mal podia imaginar que segredos mais profundos ele estava guardando para o outro dia. Mas pelo desenrolar da conversa, pareceu-me que sua viagem a Yulgoth, e mais além, e minha possível participação nela, comporiam o tópico do dia seguinte. Ele deve ter ficado surpreso com meu sobressalto de terror quando ouvi a proposta de uma viagem cósmica feita por mim, pois sua cabeça oscilou violentamente quando expressei meu medo. Na sequência, ele falou de forma muito suave sobre como os seres humanos poderiam realizar, e várias vezes tinham realizado, o aparentemente impossível voo através do abismo interestelar. Ao que parecia, corpos humanos completos de fato não faziam a viagem, mas as prodigiosas habilidades cirúrgicas, biológicas, químicas e mecânicas dos seres externos tinham descoberto um modo de transportar os cérebros humanos em sua estrutura física correspondente. Havia um modo inofensivo de extrair um cérebro e um modo de manter vivo o resíduo orgânico durante sua ausência. A matéria cerebral compacta em si era imersa em um fluido que era reposto de quando em quando dentro de um cilindro hermeticamente fechado, feito de um metal obtido em Yulgoth, onde estavam certos eletrodos que eram conectados livremente a elaborados instrumentos capazes de reproduzir as três faculdades vitais da visão, audição e fala. Para os seres fungoides alados, carregar os cilindros cerebrais intactos através do espaço era uma tarefa simples. Depois, em cada planeta habitado por sua civilização, eles encontrariam em abundância instrumentos ajustáveis de reprodução das faculdades, capazes de conectar-se com os cérebros trazidos dentro dos cilindros. Assim, depois de alguns ajustes, essas inteligências viajantes podiam receber uma vida plena de sentidos e articulada, embora fosse uma vida mecânica sem corpo, a cada estágio de sua jornada através do contínuo tempo-espaço e além dele. Era simples como carregar uma gravação fonográfica e tocá-la onde quer que houvesse um fonógrafo da marca correspondente. Do sucesso dessa atividade, não poderia haver dúvidas. Ackley não estava com medo. Ela não tinha sido tantas vezes realizada com brilhantismo? Pela primeira vez, uma das mãos inertes e inúteis se ergueu e apontou muito rígida para uma prateleira alta do outro lado da sala. Ali, dispostos em uma fileira bem ordenada, estavam mais de 12 cilindros de um metal que eu nunca vira antes. Cilindros de cerca de 30 centímetros de altura e um pouco menos de diâmetro, com três curiosos soquetes formando um triângulo isósceles na superfície frontal convexa de cada um deles. Um deles tinha dois de seus soquetes conectados a um par de máquinas de aparência estranha que ficavam no fundo. Sobre a finalidade delas, nem precisei perguntar, e estremeci como se estivesse com febre. Então, vi a mão apontar para um canto bem mais próximo, onde estavam amontoados alguns complexos instrumentos com cabos e plugs afixados, vários deles muito parecidos com as duas máquinas na prateleira, atrás dos cilindros. Há quatro tipos de instrumentos aqui, Wilmarth. Sussurrou a voz. Quatro tipos. Três faculdades para cada um, totalizando 12 peças. Veja que há quatro tipos diferentes de seres representados naqueles cilindros lá em cima. Três humanos, seis seres fungoides, que não podem navegar pelo espaço corporeamente. Dois seres de Netuno. Céus, se você pudesse ver o corpo que esse tipo tem no planeta dele. E o restante são entidades das cavernas centrais de uma estrela escura além da galáxia, que é especialmente interessante. No posto avançado principal, dentro do Monte Redondo, de vez em quando é possível encontrar mais cilindros e máquinas. Cilindros de cérebros extracósmicos com sentidos diferentes daqueles que conhecemos, de aliados exploradores oriundos do mais remoto espaço externo. E máquinas especiais que lhes conferem impressões e expressão de vários modos. Cada uma adequada ao mesmo tempo a eles e à compreensão de diferentes tipos de interlocutores. O Monte Redondo, como a maioria dos principais postos avançados desses seres em todos os vários universos, é um local bastante cosmopolita. É claro que apenas os tipos mais comuns me foram emprestados para eu fazer experiências. Aqui, pegue essas três máquinas que estou apontando e coloque-as sobre a mesa. Aquela alta com as duas lentes de vidro na frente, depois a caixa com os tubos a vácuo e a placa de som, e agora a outra com um disco de metal no topo. Agora, o cilindro com o rótulo B67. Você pode subir naquela cadeira, Windsor, para alcançar a prateleira? Pesado? Não se preocupe. Certifique-se do número B67. Não ligue para aquele cilindro novo e brilhante conectado aos dois instrumentos de teste. Aquele com o meu nome escrito nele. Coloque o B67 na mesa perto de onde você colocou as máquinas. Empurre os interruptores de todas as três máquinas para a extrema esquerda. Agora, conecte o cabo da máquina das lentes ao soquete superior do cilindro. Aí, conecte a máquina do tubo ao soquete no ponto inferior esquerdo e o aparelho com um disco ao soquete externo. Agora mova todos os botões da máquina para a extrema direita. Primeiro o das lentes, depois o do disco e depois o do tubo. Assim. Eu poderia muito bem lhe dizer que esse é um ser humano, exatamente como nós dois. Vou lhe dar uma amostra de alguns dos outros amanhã. Até hoje não sei por que obedeci aqueles sussurros de forma tão servil. Ou se achei ou não que Ackley era louco. Depois do que acontecera antes, eu deveria estar preparado para qualquer coisa. Mas aquela parafernália mecânica se parecia tanto com as excentricidades típicas de inventores ou cientistas malucos que semeou em mim uma dúvida que nem o discurso anterior fora capaz de despertar. O que o sussurrador sugeria estava além de toda a crença humana. Entretanto, as outras coisas não eram ainda mais inacreditáveis e menos absurdas somente por causa de seu caráter mais remoto em relação a qualquer prova concreta? Enquanto minha mente girava em meio ao caos, dei-me conta de um som que era um misto de chiado e rangido e vinha de todas as três máquinas assim conectadas ao cilindro. Um chiado e um rangido que logo foram ficando mais fracos até chegarem praticamente ao silêncio total. O que iria acontecer? Será que eu ouviria uma voz? E, em caso afirmativo, que prova eu teria de que aquilo não era um aparelho de rádio engenhosamente montado e pelo qual falava alguém escondido que nos observava de perto? Até mesmo agora não posso jurar sobre o que ouvi, ou sobre que fenômeno realmente ocorreu diante de mim. Mas algo certamente pareceu ocorrer. Para ser simples e direto, a máquina com o tubo e a caixa de som começou a falar, e com argumentos e inteligência que não deixavam dúvidas de que o falante estava realmente presente e nos observava. A voz era alta, metálica, sem vida e praticamente mecânica em todos os detalhes de sua produção. Era incapaz de inflexões ou expressividade, mas continuava arranhando e taramelando com precisão e deliberação impressionantes. Senhor Wilmarth, disse a voz, espero não te estar assustando, senhor. Sou um ser humano como o senhor. Embora meu corpo esteja agora descansando em segurança e recebendo um tratamento vitalizador adequado dentro do molde redondo, cerca de 3 quilômetros a leste daqui. Eu mesmo estou aqui com o senhor. Meu cérebro está naquele cilindro e eu vejo, escuto e falo por meio desses vibradores eletrônicos. Dentro de uma semana vou atravessar o vazio, como fiz muitas vezes antes, e espero ter o prazer da companhia do Sr. Ackley. Eu gostaria de contar com sua presença também, pois o conheço de vista e sei de sua reputação, tendo acompanhado de perto sua correspondência com seu amigo. Sou, é claro, um dos homens que se tornou aliado dos seres alienígenas que visitam nosso planeta. Eu me encontrei com eles pela primeira vez no Himalaia e os ajudei de várias formas. Em retribuição, eles me proporcionaram experiências que raras pessoas puderam ter. O senhor percebe o que isso significa quando digo que estive em 37 diferentes corpos celestes, planetas, estrelas escuras e objetos menos definíveis, inclusive 8 fora de nossa galáxia e 2 fora do cosmo curvo de espaço e tempo. E isso não me prejudicou em nada. Meu cérebro foi retirado de meu corpo por uma remoção tão hábil que seria tosco chamar o procedimento de cirurgia. Os seres visitantes têm métodos que tornam essas extrações fáceis e quase normais. E o corpo não envelhece nada quando o cérebro está fora dele. O cérebro, posso acrescentar, é praticamente imortal, com suas faculdades mecânicas e uma alimentação limitada suprida por mudanças ocasionais do fluido conservante. Em resumo, gostaria muito que o senhor decidisse vir com o senhor Ackley e comigo. Os visitantes estão ansiosos por conhecer homens estudados como o senhor e mostrar a eles os grandes abismos que a maioria de nós pôde apenas sonhar em nossa imaginativa ignorância. No início, pode parecer estranho conhecê-los, mas eu sei que o senhor está acima de preocupações desse tipo. Acho que também virá conosco o senhor Noyes, o homem que certamente o trouxe até aqui, em seu carro. Ele já é um de nós há muitos anos. Suponho que o senhor tenha reconhecido a voz dele como uma das vozes da gravação que o senhor Ackley lhe enviou. Diante de meu violento sobressalto, o ser que falava fez uma breve pausa antes de concluir. Portanto, Sr. Wilmarth, vou deixar a decisão em suas mãos, simplesmente acrescentando que um homem como o senhor, que tanto se interessa por coisas diferentes e folclóricas, nunca deveria perder uma oportunidade como esta. Não há o que temer. Todas as transições são indolores, e há muito o que apreciar em um estado de sensações completamente mecanizado. Quando os eletrodos estão desconectados, a gente simplesmente adormece e entra num sono de sonhos especialmente vívidos e fantásticos. E agora, o senhor não se o senhor não se importar, devemos suspender nossa reunião até amanhã. Boa noite. Simplesmente empurre todos os interruptores de volta para o lado esquerdo. Não se importe com a ordem exata, embora fosse melhor que o senhor deixasse a máquina das lentes por último. Boa noite, Sr. Ackley. Trate bem o nosso hóspede. Tudo certo agora com os botões? E isso foi tudo. Eu obedeci mecanicamente, desliguei os três botões, embora cheio de dúvidas sobre tudo o que havia acontecido. Minha cabeça ainda estava atordoada, quando ouvi a voz sussurrante de Ackley me dizendo que eu podia deixar todo o equipamento sobre a mesa, como estava. Ele não ensaiou nenhum comentário a respeito do que tinha acontecido, e na verdade nenhum comentário poderia ser comunicado a minhas faculdades tão sobrecarregadas. Eu ouvi dizer que eu podia levar a lamparina para usá-la em meu quarto, e deduzi que ele queria descansar sozinho no escuro. Com certeza, já era hora de ele descansar, pois seu discurso durante a tarde e a noite poderia ser deixado exausto, ter deixado exausto até mesmo um homem vigoroso. Ainda atordoado, disse boa noite a meu anfitrião, e subi a escada com a lamparina, embora eu tivesse comigo uma excelente lanterna de bolso. Fiquei aliviado por ter saído daquele escritório no andar de baixo, com seu odor bizarro e suas vagas sugestões de vibração. Mesmo assim, não pude deixar de sentir uma medonha sensação de pavor, perigo e anormalidade cósmica, quando pensei no lugar em que estava e nas forças que estava enfrentando. A região deserta e solitária, a encosta negra coberta por aquela misteriosa floresta, que ficava tão próxima dos fundos da casa, as pegadas na estrada, o doente imóvel sussurrador no escuro, os diabólicos cilindros e máquinas, e, acima de tudo, todos aqueles convites para estranhas cirurgias e viagens mais estranhas ainda. Essas coisas, todas tão novas e vindas naquela sucessão tão repentina, invadiam-me com uma força acumulativa que consumia minha vontade e quase minava minha força física. Descobri que meu guia Nois era o celebrante humano naquele monstruoso e ancestral ritual sabático da gravação fonográfica foi um choque tanto. Embora eu tivesse percebido uma distante e repelente familiaridade em sua voz. Outro forte choque foi com minha própria atitude em relação ao meu anfitrião, sempre que eu parava para analisá-lo. Pois por mais que instintivamente eu apreciasse o Ackley que foi se revelando nas correspondências, ele agora me enchia com uma evidente repulsa. Sua doença deveria ter provocado em mim a pena, mas em vez disso, ela me dava calafrios. Ele era tão rígido e inerte, e parecido com um cadáver. E aquele sussurrar incessante era tão odioso e inumano. Ocorreu-me que o sussurrar dele era diferente de qualquer coisa semelhante que eu já ouvira. Ocorreu-me que, apesar da curiosa imobilidade dos lábios cobertos pelo bigode, a fala de Ackley tinha uma força e um poder de convencimento latentes, extraordinários para a respiração ofegante de um asmático. Eu conseguira entender o que ele dizia, mesmo quando ele estava do outro lado do cômodo. E uma vez ou outra tive a impressão de que os sons baixos, mais penetrantes, representavam não tanto fraqueza, mas sim uma repressão deliberada. Por que motivo? Eu não podia imaginar. Desde o início, eu sentira uma qualidade perturbadora em seu timbre. Agora, quando tentava ponderar os fatos, achei que poderia localizar essa impressão em um tipo de familiaridade subconsciente, como aquela que tornara a voz de Nois tão vagamente ominosa. Mas quando ou onde eu havia encontrado o ser que ela me fazia lembrar, eu não conseguia dizer. Uma coisa era certa. Eu não passaria outra noite ali. Meu interesse científico havia desaparecido em meio ao medo e ao ódio, e agora não sentia nada a não ser um desejo de escapar daquela rede de morbidez e revelação inatural. Agora eu sabia bastante. Devia ser mesmo verdade que existem estranhas ligações cósmicas, mas seres humanos normais não devem se imiscuir com essas coisas. Influências blasfemas pareciam me cercar e sufocar meus sentidos. Dormir, eu concluí, estava fora de questão. Então simplesmente apaguei a lamparina e me atirei na cama completamente vestido. Com certeza isso era absurdo, mas eu estava pronto para alguma emergência desconhecida, agarrando com a mão direita um revólver que trouxera e segurando no bolso esquerdo minha lanterna. Nenhum som vinha lá de baixo, e eu pude imaginar que meu anfitrião estava sentado lá, imóvel como um cadáver, no escuro. Em algum lugar, eu ouvi o tic-tac de um relógio e me senti vagamente grato pela normalidade do som. Isso me lembrou, entretanto, de outra coisa sobre a região que me perturbava: a total ausência de vida animal. Com certeza, não havia animais domésticos por ali, e agora eu percebia que mesmo os habituais ruídos noturnos de seres vivos selvagens estavam ausentes. A não ser pelo murmurar sinistro de águas distantes e invisíveis, aquela quietude era anômala. Interplanetário. E eu me perguntava que influência maligna e intangível vinda dos astros poderia estar pairando sobre aquela região. Eu recordava pelas antigas lendas que cachorros e outros animais sempre haviam odiado os seres externos, e pensava no que poderiam significar aquelas pegadas na estrada. Não pergunte quanto durou meu cochilo inesperado, ou em que medida o que se seguiu foi puro sonho. Se eu disser que acordei a uma determinada hora e ouvi e vi certas coisas, provavelmente você, leitor, vai simplesmente responder que eu não despertei e que tudo foi um sonho até o momento em que corri para fora da casa, fui aos trancos e barrancos até o abrigo onde vira o velho Ford e entrei no antigo veículo para fazer uma corrida alucinada e sem destino pelas assombradas montanhas que finalmente me levou, após horas de solavancos e curvas através de labirintos ameaçadores pela floresta, a uma aldeia que descobri ser Townsend. É claro, leitor, que você também vai desconsiderar todo o resto do meu relato e declarar que todas as fotos, gravações, sons de cilindro e máquina e evidências semelhantes eram truques de puro ilusionismo que o desaparecido Henry Ackley me preparou. Você vai até sugerir que ele estava mancomunado com outras pessoas excêntricas para me pregar uma peça tola e elaborada, que ele retirara a encomenda expressa em Keene e me mandara nós fazer aquela terrível gravação em cera. É estranho, entretanto, que nós ainda não tenha sido identificado, que ele seja um desconhecido em todas as aldeias próximas à propriedade de Ackley, embora deva ter estado frequentemente na região. Eu lamento não ter parado para memorizar o número da placa do carro dele, ou talvez, afinal de contas, seja melhor que eu não o tenha feito. Pois eu, apesar de tudo o que puderam dizer, e apesar de tudo o que às vezes tento dizer a mim mesmo, sei que odiosas influências externas devem estar espreitando lá nas montanhas quase desconhecidas, e que essas influências têm espiões e emissários no mundo dos homens. Ficar tão longe quanto possível dessas influências e desses emissários é tudo o que peço da vida no futuro. Quando minha história alucinada atraiu um destacamento policial até a propriedade de Ackley, ele havia desaparecido sem deixar nenhum rastro. Seu roupão solto, sua echarpe amarela e as bandagens dos pés estavam no chão do escritório, perto da poltrona no canto. E não se conseguiu determinar se suas roupas haviam desaparecido com ele. Os cães e o gado estavam de fato ausentes, e havia alguns curiosos buracos de bala, tanto no exterior da casa quanto em algumas paredes internas. Mas além disso, nada em comum pôde ser detectado. Nenhum cilindro ou máquina, nenhuma das provas que eu trouxera em minha mala, nenhum odor bizarro ou sensação de vibração, nenhuma pegada na estrada e nenhuma das coisas que vislumbrei no final. Fiquei uma semana em Blattleboro, depois de minha fuga, fazendo perguntas entre pessoas de todo tipo que haviam conhecido Ackley, e os resultados me convencem de que o assunto não é fruto de sonho ou imaginação. A estranha compra de cães, munição e produtos químicos feitas por Ackley e o corte de seus fios de telefone são verdadeiros fatos. E todos os que conheciam, incluindo seu filho na Califórnia, concordam que suas observações ocasionais sobre estranhos estudos tinham uma certa consistência. Cidadãos respeitáveis acreditam que ele era louco e, sem hesitar, declaram que todas as provas relatadas são farsas criadas com intenções doentias e talvez incitadas por mentes excêntricas. Mas as pessoas mais humildes do campo confirmam as declarações dele em cada detalhe. Ele havia mostrado a algumas daquelas pessoas rústicas as fotos e a pedra negra, e tinha tocado para eles a medonha gravação. E todos disseram que as pegadas e a voz ciciante eram como as escritas nas lendas ancestrais. Eles disseram também que visões e sons suspeitos haviam sido cada vez mais notados em torno da casa de Ackley, depois que ele encontrara a pedra negra, e que a propriedade agora era evitada por todos exceto o carteiro e alguns eventuais e destemidos visitantes. O Monte Escuro e o Monte Redondo eram pontos sabidamente assombrados e eu não conseguia encontrar ninguém que os tivesse explorado de perto. Desaparecimentos ocasionais de habitantes locais ao longo de toda a história do distrito estavam bem atestados, e agora incluíam o semivagabundo Walter Brown, que havia sido mencionado nas cartas de Ackley. Até me encontrei pessoalmente com um agricultor que julgava ter visto um dos bizarros corpos na época da enchente boiando no West River, mas a história dele era confusa demais para ser levada em conta. Quando parti de Brattleboro, resolvi nunca mais voltar a Vermont, e tenho muita certeza de que manterei essa resolução. Aquelas inóspitas montanhas certamente são um posto avançado de alguma terrível raça cósmica. Como não duvido nem um pouco desde que li que um novo planeta foi avistado, além de Netuno, exatamente como aqueles seres haviam dito que iria acontecer. Os astrônomos, com uma precisão medonha de que mal suspeitam, nomearam essa coisa de Plutão. Sinto, acima de qualquer suspeita, que ele seja nada menos que o noturno Yugoth, e estremeço quando tento descobrir o real motivo por que seus monstruosos habitantes queiram que ele se faça conhecido dessa forma, nessa época em especial. Eu tento em vão me tranquilizar, pensando que essas criaturas demoníacas não estão gradualmente promovendo uma nova política prejudicial à Terra e a seus habitantes normais. Mas antes preciso relatar o final daquela terrível noite na propriedade de Ackley. Como eu disse, eu finalmente caí num cochilo agitado, um cochilo cheio de sonhos truncados que envolviam vislumbres de monstruosas paisagens. O que exatamente me acordou não sei dizer ainda, mas que realmente acordei nesse momento determinado eu tenho certeza. Minha primeira impressão confusa foi de um furtivo estalido nas tábuas do assoalho do corredor externo ao meu quarto e de um movimento hesitante na maçaneta, que produzia um ruído abafado. Isso, entretanto, cessou quase imediatamente, de modo que minhas impressões realmente claras começaram com as vozes que eu ouvi no escritório, no andar térreo. Parecia haver várias pessoas falando, e eu achei que eles estavam envolvidos em uma discussão. Depois de ter escutado por alguns segundos, eu estava perfeitamente desperto, pois a natureza das vozes tornava ridícula qualquer ideia de dormir. Os tons eram curiosamente variados, e ninguém que tivesse ouvido aquela maldita gravação fonográfica teria alguma dúvida em relação à natureza de pelo menos duas delas. Embora a ideia fosse medonha, eu sabia que eu estava sob o mesmo teto com seres inomináveis do espaço abismal, pois essas duas vozes eram, sem dúvida, os blasfemos sussurros que os seres externos usavam em suas comunicações com os homens. As duas eram diferentes entre si, diferentes no tom, no sotaque e no ritmo, mas eram ambas do mesmo maldito gênero. Uma terceira voz, sem dúvida, vinha de uma máquina conectada a um dos cérebros guardados nos cilindros. Restava tão pouca dúvida em relação a essa voz quanto em relação às outras vozes zumbidas, pois a voz alta, metálica e sem vida da noite anterior, com seu som arranhado e tremelado, sem expressão, nem inflexão, era realmente inesquecível. Por um tempo não parei para questionar se a inteligência por trás da voz metálica era a mesma que havia conversado comigo anteriormente, mas logo depois refleti que qualquer cérebro emitiria sons vocais na mesma qualidade se ligado à mesma máquina, produtora de fala. As únicas diferenças possíveis seriam na linguagem, no ritmo, na velocidade e na pronúncia. Para completar o absurdo colóquio, havia duas vozes verdadeiramente humanas. Uma delas a fala tosca de alguma pessoa desconhecida e evidentemente rústica, e a outra os suaves tons bostonianos daquele que fora meu guia, nós. Tentando entender as palavras que o robusto assoalho abafava bastante, também percebi uma grande agitação de pés se arrastando e arranhando o chão na sala lá embaixo, tanto que eu não pude evitar a impressão de que ela estava cheia de seres vivos, muito mais do que aqueles cuja fala eu podia distinguir. A exata natureza dessa movimentação é extremamente difícil de descrever, pois existem poucas bases boas de comparação. Objetos pareciam, de vez em quando, se mover pelo cômodo como entidades conscientes, o som das passadas sendo um pouco semelhantes a um patear numa superfície dura. Semelhante ao contato de peças mal coordenadas de chifre ou borracha dura. Era, para usar uma comparação mais concreta, mas menos precisa, como se pessoas com calçados largos feitos de madeira áspera estivessem andando meio bêbadas sobre a madeira polida do assoalho. Sobre a natureza e a aparência daqueles responsáveis pelos sons, eu nem me atrevi a especular. Logo eu vi que seria impossível discernir qualquer fala que tivesse uma sequência. Palavras isoladas, inclusive os nomes de Ackley e o meu, de vez em quando surgiam, especialmente quando emitidas pela máquina produtora de discurso. Mas seu verdadeiro significado se perdia pela falta de um contexto contínuo. Hoje em dia me recuso a fazer qualquer dedução definida a partir delas, e mesmo seu terrível efeito sobre mim era mais da ordem de sugestão do que de revelação. Um conclave terrível e anormal, eu tinha certeza, estava acontecendo abaixo de mim, e quais seriam suas monstruosas deliberações eu não sabia. Era curioso como esse senso inquestionado do maligno e do blasfemo invadiu-me, apesar de Ackley ter garantido que os externos eram amigos. Ouvindo pacientemente, comecei a distinguir bem as vozes, mesmo não podendo entender muito do que elas diziam. Eu tinha a impressão de captar algumas emoções típicas na fala de alguns dos participantes. Uma das vozes sussurradas, por exemplo, tinha um indubitável tom de autoridade, ao passo que a voz mecânica, apesar de sua intensidade e regularidade artificiais, parecia estar em uma posição de suplicante subordinação. Os tons de nós expressavam uma espécie de atmosfera conciliadora. Os outros eu não consegui nem tentar interpretar. Eu não ouvi o sussurrar conhecido de Ackley, mas sabia muito bem que esse som nunca penetraria o sólido assoalho de meu quarto. Vou tentar transcrever algumas das poucas palavras e outros sons desconexos que ouvi, indicando da melhor maneira possível quem falava. Foi da máquina que eu captei primeiro algumas frases reconhecíveis. A máquina de falar. Eu mesmo trouxe, mandou de volta as cartas e a gravação. Acabar com isso. Capturado. Vendo e ouvindo. Maldito. Força impessoal. Afinal de contas, cilindro novo e brilhante. Meu Deus. Primeira voz sussurrante. Hora de acabar com isso, pequeno e humano. Ackley, cérebro, dizendo. Segunda voz sussurrante. Your laptop, weird mouth, gravações e cartas, impostura barata. Nós. Palavra ou nome impronunciável. Possivelmente, Yanga Kitum. Inofensivo. Paz. Algumas semanas. Teatral. Disse isso a você antes. Primeira voz sussurrante. Razão alguma. Plano original. Efeitos. Nós pode vigiar um monte redondo. Cilindro novo. Carro de nós. Nós. Bem. Todo seu. Aqui embaixo. Descanso. Lugar. Várias vozes simultaneamente em conversa incompreensível. Muitas passadas, inclusive as peculiares tropelias. Um curioso som de bater de asas. Som automóvel sendo ligado e se afastando. Silêncio. Essa é a essência do que pude ouvir deitado e tenso naquela cama estranha, no andar de cima, na assombrada propriedade rural, em meio às demoníacas colinas. Deitado ali completamente vestido, agarrando um revólver com minha mão direita e uma lanterna de bolso com a esquerda. Permaneci, como já disse, totalmente desperto, mas mesmo assim um tipo de obscura paralisia me manteve inerte por um longo tempo depois que os últimos ecos silenciaram. Ouvi o deliberado tic-tac daquele antigo relógio de madeira de Connecticut em algum distante ponto lá embaixo e finalmente discerni o ronco irregular de alguém que dormia. Ackley deveria ter adormecido depois da estranha reunião. E eu podia muito bem acreditar que ele precisava disso. Estava acima de minha capacidade decidir o que fazer ou o que pensar. Afinal de contas, o que eu ouvira, além de coisas que informações anteriores poderiam ter me feito esperar? Eu não sabia que os inomináveis seres externos eram agora livremente admitidos na propriedade de Ackley? Sem dúvida. Ackley havia sido surpreendido por uma visita inesperada deles. Mas algo naquele discurso fragmentário havia gelado meu sangue, despertado as dúvidas mais grotescas e horríveis, fazendo-me desejar ardentemente poder acordar e constatar que tudo fora um sonho. Acho que meu subconsciente havia captado alguma coisa que, em nível consciente, eu não reconhecia. Mas que dizer de Ackley? Ele não era meu amigo, e não teria protestado se quisessem me fazer algum mal? O pacífico ronco lá embaixo parecia tornar ridícula a repentina intensificação de meus terceiros. Seria possível que Ackley tivesse sido submetido a alguma imposição e sido usado como isca para me trazer até as montanhas com as cartas, as fotos e a gravação fonográfica? Será que esses seres pretendiam nos envolver em uma destruição conjunta porque sabíamos demais? Mais uma vez pensei na natureza abrupta e inatural daquela mudança de situação que deve ter ocorrido entre a penúltima carta de Ackley e a última. Alguma coisa, meu instinto me dizia, estava terrivelmente errada. Nem tudo era o que parecia. Aquele café com sabor azedo, que recusei, não teria sido uma tentativa de alguma entidade oculta e desconhecida de colocar alguma droga nele? Eu precisava imediatamente falar com Ackley e restaurar seu senso de proporção. Eles o haviam hipnotizado com promessas de revelação cósmica, mas agora ele devia dar ouvidos à razão. Nós precisávamos sair dali, antes que fosse tarde demais. Se ele não tivesse força de vontade para se libertar, eu daria essa força a ele. Ou, se eu não conseguisse convencê-lo a ir, eu poderia pelo menos partir sozinho. Com certeza ele me emprestaria o Ford. E eu o deixaria em um estacionamento em Blattleboro. Eu havia notado o carro no abrigo. A porta fora deixada destrancada e aberta agora que o perigo era considerado extinto. E eu acreditava que havia uma grande chance de o carro estar pronto para ser usado. Aquela passageira indisposição com Ackley que eu sentira durante e depois da conversa da noite já não existia mais. Ele estava numa situação muito parecida com a minha e nós devíamos permanecer juntos. Sabendo que ele estava indisposto, eu odiava ter de acordá-lo naquele momento, mas sabia que isso era necessário. Do jeito que as coisas estavam, eu não podia ficar naquele lugar até a manhã seguinte. Finalmente me senti pronto para agir e me espreguicei vigorosamente para recuperar o comando de meus músculos. Levantando-me com um cuidado mais impulsivo que deliberado, pus meu chapéu, peguei a mala e desci a escada com o auxílio da lanterna. Em meu nervosismo, segurei o revólver apertado na mão direita, sendo capaz de carregar a mala e também a lanterna na mão esquerda. Por que eu tive essas precauções não consigo realmente saber, já que eu estava a caminho de acordar o único outro ocupante da casa. Os degraus rangiam à medida que eu descia na ponta dos pés, e próximo ao corredor inferior eu conseguia discernir com mais clareza o ronco daquele que dormia, e percebi que ele deveria estar no cômodo à minha esquerda, a sala de estar que eu não visitava. À minha direita estava a escuridão escancarada do escritório em que eu ouvira as vozes. Abrindo a porta destrancada da sala de estar, fiz um caminho com a lanterna na direção da fonte dos roncos, e finalmente a luz incendiu no rosto daquele que dormia. Mas no segundo seguinte, eu apressadamente afastei a luz e comecei a me retirar para o corredor como um gato, minha preocupação desta vez nascendo do raciocínio, e não apenas do instinto. Pois quem dormia no sofá não era Ackley, mas a pessoa que fora meu guia, Noyes. Qual era a real situação? Eu não podia imaginar, mas o bom senso me dizia que a coisa mais segura a fazer era descobrir o máximo possível antes de acordar alguém. Chegando de volta ao corredor, eu silenciosamente fechei e passei o trinco na porta da sala de estar atrás de mim, diminuindo assim a chance de acordar Noyes. Depois, eu cuidadosamente entrei no escuro escritório, onde esperava encontrar Ackley, dormindo ou acordado, na grande poltrona no canto que era evidentemente seu lugar preferido de descanso. Enquanto eu ia avançando, a luz de minha lanterna atingiu a grande mesa central, revelando um dos diabólicos cilindros acoplados a máquinas de visão e audição, e com uma máquina de fala por perto, prontos para serem conectados a qualquer momento. Aquele refleti devia ser o cérebro armazenado que eu ouvira falando durante a terrível conferência. E por um segundo tive o perverso impulso de conectar a máquina e ver o que ele diria. Ele deveria, pensava eu, estar consciente de minha presença naquele exato momento, já que os aparelhos de visão e audição não poderiam deixar de revelar os raios de minha lanterna e o leve rangido do assoalho sob meus pés. Mas no final, não ousei me meter com a coisa. Eu sem querer notei que era o cilindro novo e brilhante com o nome de Ackley, que eu vira mais cedo, aquela noite na prateleira, e que meu anfitrião pedira para ignorar. Lembrando aquele momento, só posso lamentar minha timidez e desejar que eu tivesse tido a coragem de fazer o aparelho falar. Só Deus sabe quais mistérios e terríveis dúvidas e questões de identidade eu poderia ter esclarecido. Mas também pode ter sido uma sorte ter deixado o cilindro em paz. Da mesa, foquei minha lanterna no canto onde eu achava que Ackley estaria. Mas descobri, para minha perplexidade, que na grande poltrona não havia nenhum ser humano, adormecido ou acordado. Da cadeira pendia o velho e conhecido roupão, e perto dele, no chão, estava uma charpe amarela e as enormes bandagens para os pés que considerei tão esquisitas. Enquanto hesitava, tentando pensar onde Ackley poderia estar e por que ele havia tão repentinamente se desfeito de suas necessárias roupas de enfermo, observei que na sala não havia mais o bizarro odor nem a sensação de vibração. O que os teria causado? Curiosamente, ocorreu-me que eu os havia notado apenas perto de Ackley. Eles eram mais fortes onde ele estava sentado e totalmente ausentes, a não ser na sala, com ele ou nos lugares externos, perto das portas daquele cômodo. Parei, deixando a lanterna vagar no escuro escritório e fustigando meu cérebro em busca de explicações para o rumo tomado pelos acontecimentos. Oxalá eu tivesse deixado o lugar em silêncio antes de permitir que a luz pousasse mais uma vez na poltrona vazia. No final das contas, eu não saí em silêncio, mas sim com um grito abafado que deve ter perturbado, embora não tenha acordado, a sentinela dormente do outro lado do corredor. Aquele grito e o ronco ainda contínuo de nós foram os últimos sons que eu ouvi naquela casa infestada de morbidez sob o pico negro da montanha assombrada. Aquele foco de horror transcósmico, em meio às solitárias colinas verdes e os riachos que murmuravam maldições em uma espectral região rústica. É incrível que eu não tenha deixado cair a lanterna, a mala e o revólver naquela corrida alucinada, mas de alguma forma não perdi nenhum dos três. Realmente consegui sair daquele cômodo e daquela casa sem fazer mais nenhum ruído. Corri levando meus pertences até o velho Ford, que estava no abrigo. Coloquei o arcaico veículo para funcionar e parti na direção de algum ponto seguro desconhecido na noite negra e sem luar. A viagem que se seguiu foi um delírio que poderia ter saído dos escritos de Poe ou Rimbaud, ou dos desenhos de Doré. Mas finalmente cheguei a Townshend. Isso é tudo. Se minha lucidez ainda está intacta, sou uma pessoa de sorte. Algumas vezes tenho medo do que o futuro trará, principalmente desde que o novo planeta Plutão foi tão curiosamente descoberto. Como já mencionei, deixei minha lanterna retornar até a poltrona vazia, depois de haver feito com ela uma volta por todo o escritório. Foi então que notei, pela primeira vez, a presença de alguns objetos na poltrona, que haviam ficado meio ocultos pelas dobras do roupão ali deixado. Esses são os objetos, três em número, que os investigadores não encontraram ao chegar mais tarde. Como eu disse no princípio, não havia nenhum horror visual neles. O problema era o que eles levavam a deduzir. Até agora tenho momentos de dúvida. Momentos em que quase aceito o ceticismo daqueles que atribuem toda a minha experiência ao sonho e aos nervos e alucinação. As três coisas eram objetos incrivelmente bem construídos, providos de engenhosos grampos metálicos para prendê-los a desenvolvimentos orgânicos sobre os quais não ouso nem fazer conjecturas. Espero, com todas as forças do meu ser, que fossem produtos feitos de cera por um mestre artista, apesar do que meus receios mais íntimos me dizem. Meu Deus! O sussurrador na escuridão, com seu odor e vibrações mórbidas. Feiticeiro, emissário, bastardo, alienígena. Aquele medonho sussurrar reprimido. E todo o tempo naquele cilindro novo e brilhante na prateleira. Pobre diabo. Prodigiosas habilidades cirúrgicas, biológicas, químicas e mecânicas. pois as coisas na poltrona, absolutamente perfeitas, com sutis detalhes de microscópica semelhança ou identidade, eram o rosto e as mãos de Henry Wentworth Hackley.